Ataque voo número 61, voo 79 a bordo, 415, autonomia, tem uma galhão. Voo 161, 30 táxi, via Pátio 1 no Índia, ponto de espera, chame pronto, ajuste 10014. 10014, ajuste. Pátio 1 no Índia, chama quando pronto, ponto de espera, Romeu. Uno, autorizado a alinhar e decolar, pista no zero, vento 160 graus, 09 nós. Alinha de cola, pista 160, gol 161. Um, no decorado das 362, achando controle no 20 decimal 8, por favor. 208, controle do 1-1-1, não, tá bom, por favor. Comandador Gol 1161, poderia voar Motiva? Salão 161, coordene com o centro Recife, em 125, decimal 1. 251, 1161, pode ir. Paulo Salvador, aqui é o Mike Bravo X-Way. Mike Bravo X-Way, prossiga, bom dia. Bom dia, pedindo solicitação de reboque da remota 14 para a posição 941. Gente, Mike Bravo X-Way autorizado, chama até. Ok, obrigado. Salvador, bom dia, 3399, quando possível São Paulo, no 340, Guarulhos. É 3399, pronto. Pra cópia tá. Então 3399, Arthur Zero, Serra Bravo, Golfo Romeo, conforme rota plano de voo, piso no 0 Taubaté, nível de voo autorizado 340, decola a pista no 0, primeira curva direita, perfil de saída São Voo 1, Leda, Mótima. 51362, acione transponder, controle opera, 120, decimal 8. Para Guarulhos, Upper Zulu 10, Taubaté, 10, direita, Selvo 1, no Leda Motiva, 5136-1208. Apenas a saída, Selvo 1, Serra Alfa, 90, Victor Oscar 1. Selvo 1, tá bom, obrigado. Correto, chame para adicionar, posição 07. Vai chamar. Confirma, pronto para puxa e estacionamento? Afirmativo. 3399, autorizado, chame táxi. Vai chamar pro táxi, 3399. Salvador, Mike Bravo X-Wing, formando o término do reboque, obrigado. Gente, bom dia. registrar 3399 para o táxi, 174 a bordo, 4 horas e Galeão. 3399, autorizado o táxi via Apache 1 no Índia. Quando se espera chame novamente, ajuste no 094. Com o 1014, vai chamar ali no condutor na próxima. É o voo 1961 para o Rio de Janeiro, Galeão, nível 340, ciência da informação. 7 voo 1961, no guarde cota para a saída São Voo 1 Leda, Dóquilo. A 3399 não posso esperar até a próxima. A 3399, autorizada a linha de decolar, sendo 0, vento 50 graus 079. Livre a linha de decolar, alta 3399. Pronto. Pronto, senhor. 0 Serra Bravo, Golfo Lima, conforme rota, plano de voo, pisolou 44, seguro, EPR 9857, Moço, nível de voo autorizado 340, decola piscina 0, primeira curva direita, perfil de saída Sanvo, Uno, Leda, Mótica. O transponder 5144, controle opera no 20.8. Autorizado Rio de Janeiro, nível 340, segue via Pesolou 44, segura P9857, multo. Decola, pistão no zero, primeira curva à direita, na saída Sanvo 1, Leda, transição 4. Transponder 5144, controle de saída 1208. Correto, chame para onde na posição 0441, no gol no 961. Mesmo mostrar, gol no 961. Estou em Salvador, bom dia, gol 1229, 107, composição, fim de autorização, São Paulo. 7, gol 1229, aguarde um minuto, cópia para a seleção, gol 1, Leda, Mótiva. Gol 1, Leda, Mótiva, aguardando 229. Decolador 59, controle Salvador, 20.8. 208, 3399, obrigado, bom dia. Bom dia, 3399. 3399, bom dia, contato radar na decolagem vigilância, nível 340. 340, 3399, é possível voar Leda? Prezado, Leda. Pro de Leda, 3399. Pushback, acionamento, o gol 1961, na posição 04. Cliente autorizado, chame táxi, gol 1961. Vai, reposta. No 229, cópia. Pronto, gol no 229. Plano 229, autorizado para Serra Brava, Serra Papá, via rota do plano de voo, nível de voo 360. Saída São Voo 1, Leda Mótiva, primeira curva direita. Transponde 5145, controle Salvador 1, 20.8. Plano 229, autorizado via 360 para Serra Brava, Serra Papá, confirma o plano. Transforma no São Voo, Leda Mótiva, curva direita, após decolagem. Responde 5145, controle 208, gol no 229. Correto, chame em produção na posição 03, Pátio 1, Gono 229. Boa, o Xené 6075 Eco. Confirma a aeronave, é o 6075? Afirmo, 6075. Oxa, 6075, autorizado para Serra Brava, Serra Papá, via rota do plano de voo, nível 360. Saída Sanvo, Sierra Alfa, November, Vitor Oscar, Uno, Leda, Motiva. Primeira curva à direita. Transponder 5143, controle Salvador 120, decimal 8. 360 autorizado, São Paulo, Congonha, conforme o plano, Serra Salvo 1, Leda, Mótima, com a direita posse 143, transponder 08 ao controle, Oxenê 6075. Correto com o CG mesmo, Oxenê 6075, chame pronto, acionar 02. Aguarde um minuto, Xenia 6075. Aguardando. Chama Centro Recife, 125-1. 251, tá 3399, bom dia. Chegou no 961, autorizado táxi à direita, Índia. Ponto espera, chame novamente, ajuste no 015. Ok. Ingresso à Índia, vai reportar quando no ponto de espera, pronto, voo no 961. Xenia 6075, coordenando com a equipe de sala, pode pagar 737-200, companhia Gol, passar a causa e iniciar pro chama táxi. Xenia 6075, na escuta? Escuta. Xenia 6075, na escuta. Xenia 6251. O Xenia 6251 tem frequency 1 minute to copy. Não, that's a copy. Ponto de espera, capitão 10, pronto, voo 961. Voo 961, autorizado a alinhar e decolar, piso no 0, vento 150 graus, 059. Livre alinhar e decolar, cabeceira no 0 para o voo 961. Obrigado, pronto, Capitão 10, vai iniciar a corrida de decolagem. O voo honorável é 61. Jet para check no 50 grau 059. Tá. Taxi à direita, Índia, no ponto de espera chama novamente. Ajuste 9095, Xanem 075. Voo 9961, decolado 10, chame controle Salvador 120 decimal 8, bom voo. Controle Salvador 208, muito obrigado, bom dia, bom serviço. Xanem 075, autorizado a alinhar e manter a cabeceira no zero. Cliente, alinhar e decolar, 6075. Xanem 6075, alinha e mantém cabeceira. Afirmativo, alinha e mantém, 6075. Foram 229, autorizado o chame táxi. Posição 3. Correto, chame táxi. Autorizado, vai reportar para o táxi. Foram 229. Ocean Air 6251, right to copy. 6251, position number 5, information echo, go ahead. Ocean Air 6251, you clear to Sierra Bravo Golf Romeo, according flat line roof. Up Zulu 10, after Tango, Bravo Echo, after according. Flight level 360 approved, runway 10, first touch to your right. Sunvo 1, departure after Leda, mods for transition. 5151, squawk, control 120, decimal 8. Evidência Guarulhos, vai flat plan route, upper Zulu 10, Taubaté, level 360, take off from runway 10 with a right turn on Salvo 1 departure, then Leda, Motva, squawk 5151, 1208, call you back for pushback and start on position 6251. Shai 6251, route back correct, report with setup in the 5. Call back. Xanem 075, autorizado decolagem, pista no zero, vento 150 graus, 059. 6075, iniciando. Salvador, Oceaneiro 6075. 075, aloque o código 5143, saída Sanvo Uno, nível 360. E aí, subindo na Sanvo Uno para o 360. O 6075, após 2000, vai lida. Após 2000, voar lida. 6075. Taxi 1229, 178 a bordo, autonomia de 410, alta na Galeão. Isso. 229, autorizado o táxi, a direita Índia, quando espera chame novamente, ajuste 1095. Direita Índia, remoto, quando espera pronto, 2015, 2. Chama centro Recife, ano 251. 251, para o gol 961, grato. 1229, autorizado, linha de decolar, piscina 0, vento 160 graus, 059. A linha de decola, piscina 0, 1229. Uno 229, decolado ao Zona 7, chame controle Salvador, 120, decimal 8, bom voo. 208, 29, obrigado. Bom dia, Uno 229, faça ali, 400, tá bom. 229, contato radar, sede São Vono, nível 360. 360, São Vono, é possível voar ali, né? Exato. Leda, 29. Chanela 6251, the request of the engine is in this position for the request pushback. Chanela 6251, you clear to push and start, report back to taxi 05. Report to taxi 16251. Na minha 075, chamo o centro Recife, em ano 25, decima 1. 25, ano minha 075, ligado, boa. Oi? Azul Alfinha aqui pro Vember. Solicito autorização de reboque do pátio 3 para o pátio principal, posição 3. Já entendi, do pátio 3 para a posição 03, pátio 1, não é isso? Positivo. Alfinha que November inicia no pátio 3, chama para ingresso pátio 1. Ok, chamarei para ingressar no pátio 1. Ano 299, correção, 1229. Chame o centro Recife, 125, decimal 1, bom voo. 251, 129, obrigado. Charlie, Óssea, né? Óssea, Charlie Índia, no Fox 3. Óssea, Charlie Índia, bom dia pra você, cara. Bom dia, o Óssea, Charlie Índia solicita autorização de reboque do Fox 3 para o Fox principal, para o finger número 5. Gente, é o número 2 pra reboque no Fox 3, Óssea, Charlie Índia, aguarde. Positivo, Óssea, Charlie Índia na escuta, obrigado.